Ouvimos de Charles Lecoq, abertura do balé Monselengo, arranjo de Gordon Jacob, com a National Philharmonic Orchestra, sob regência de Richard Bunning.